acredite de ninguém. Nunca duvide da capacidade do ser humano. Nunca subestime o potencial de ninguém. Nunca desacredite. Pode dar. Todo mundo é capaz, certo? Imortal por toda existência. Vai ser assim os meus versos. Eu vou morrer, mas vão ficar pra sempre eternos. O Jason vai ouvir falar pro Jaquinho do som. Que foi legal o pai dele cantar com Jackson. Mil anos depois da década em que eu gravei milhões de anos à frente, ainda existirei. Meus descendentes vão saber que eu fui importante. Influência do bem na rima do rap, um verdadeiro amante. Assim eu guardo os momentos tão bons que eu passei. As amizades maravilhosas que conquistei. Coloquei nas escritas amores, dores. Quando na vida fui cego, a música deu cores. Liberdade, visão, opção, expressão. Joguei pra fora tudo que eu pedia. Meu coração pediu pra mim falar, pediu pra desabafar. Eu aprendi bastante, mas também pude ensinar. Aprendi na vida que o sonho não pode acabar. E quando pra sempre chegar, ele possa estar voando bem alto no céu, livre por sobre o mar, semeando vida e paz por onde passar. Pra sul e nordeste, mostrando rimas perfeitas, família bang do cash. Quero viver até 100 anos, depois vou viver com já. Vamos viver no universo, vamos se eternizar. Jaquinho já tem orgulho, o Jason deve tá grave. O Jaquinho tá crescendo, meu molecão tá gigante. Nosso CD tá na pista, Deus viu nossa oração. Ele uniu nossas vidas, preparou tudo de bom. Deus é mais, ele é tudo, e nós somos escolhidos. Nosso bem nessa missão, impera no tempo divino. Aranha eu represento, minha família os Araia, minha família dos becos é da família Araia. Inteligência foi chave pra abrir todos os caminhos. Cheguei aonde eu cheguei, porque não lutei sozinho. Mas fiquei um tempo só, se ela separou do mundo. Fiquei quase 7 anos, vendo grade no meu rumo. Por isso que a força é forte, cura cheia de coragem. Pelo bem vou além, buscando vida e milagre. Eterno pra sempre, infinito, mito, história de livro. Filme, desenho, novela, somos do bonde do Chico. Anísio Buarque, Leandro Sapucaí, inspiração do Mandela, compartilhando o que vi. Quando eu parti vai ser luto, o mundo todo de preto. O mundo vai se lembrar que eu era o homem do gueto. Aprendi na vida que o sonho não pode acabar. E quando pra sempre chegar, ele possa estar voando bem alto no céu, livre por sobre o mar, semeando vida e paz por onde passar.